não esquece de regar minhas plantinhas. Você sabe o que eram as plantinhas? Era a maconha! Você que está falando sem parar essa palavra! Era a maconha do demônio! Essa fumaça dá os dois e viaja. Solta a fumaça e passa a goma na brasa. Prensa a fumaça, dá uns dois e viaja. Solta a fumaça e passa a goma na brasa. Prensa a fumaça, dá uns dois e viaja. Solta a fumaça e passa a goma na brasa. Prensa a fumaça, dá uns dois e viaja. Solta a fumaça e passa a goma na brasa. De rolê pela quebrada ou dentro de casa. É verde ou amarelo, solta o bom do borracha. Quero que chapa com calma. Mais uma vez vou incendiando a praça. Ei, tio, bondo fogo no pavio. Dispor 190, tá tirando, nem me viu. A cada esquina, esquina, siga em frente, vou na brisa. De qualquer forma, ligeiro com a polícia. Sempre na paz, abaca vou dispensar. Vou desejar, ainda pra não faltar. E até o final, quero ver ela queimar. Presta a fumaça, dá uns dois e viaja. Solta a fumaça e passa a goma na brasa. Presta a fumaça, dá uns dois e viaja. Solta a fumaça e passa a goma na brasa. Presta a fumaça, dá uns dois e viaja. Solta a fumaça e passa a goma na brasa. Presta a fumaça, dá uns dois e viaja. Solta a fumaça e passa a goma na brasa. Joga bobró, racha coco, o boldin. Cabeça de nego, mamão, o alecrim. Eu fumo 4, fumo 5, fumo 6. E se tiver mais, tô esperando a minha vez. Hidrofone com os loucos, tá tudo narrativa. Tu vai aprender minha mama, mas se o bambam ama pedrita. Ignorância, sai fora, desce, dá licença. Acende aquela bomba que já volta a paciência. No alto e bom som, a fumaça que tem o dom. Transformando a realidade do dia a dia. Em poucos momentos, uma fantasia fictícia. Fumaça que poucas horas faz sua cabeça. No caminho do mal, do bem, só alegria, tristeza. Vício cabuloso, os maluco já padrugou com marihuana, preferência nacional do nosso povo. Álcool, cigarro já são fatores normais, são drogas incentivadas até nos comerciais. E o que se tem na TV, o que vem à tona. Então começa daí, porque essa desce redonda. Vários manos se embriagam, comete um monte de delitos. Acabam com o carro dos pais, infrações em trânsito. No entanto, passa a mão na cabeça dos fulanos. Pagou a multa, pode crer, então já era caso encerrado. Depois de algum dia, os carros fora do pátio. Presta fumaça, dá uns dois e viaja. Solta a fumaça e passa a goma na brasa. Presta a fumaça, dá uns dois e viaja. Solta a fumaça e passa a goma na brasa. Presta a fumaça, dá uns dois e viaja. Solta a fumaça e passa a goma na brasa. Presta a fumaça, dá uns dois e viaja. Solta a fumaça e passa a goma na brasa. Você quer que nosso filho possa e fique sugerindo que exista uma coisa de maconha no mundo, Marisabel? Como é que vai ser que teu pai agora tá abusado de quem tem parte com o diabo quer legalizar essa droga horrorosa? Seremos apontados. Aqueles ali são da família daquele homem que apoia a legalização da maconha, da erva do demônio.